Hello, Ghost Rider. Welcome. Hello, man. What's up?Let's play with it. You use Metron? Yes. Do you use Metron? I use. Yes, I do. In your piano, in your piano, this Russian barco, sotaque russo. Eu tô conversando aqui com, tocando com russo, falando inglês, tem um sotaque muito louco.Bring it your me. No problem. Okay, yes. My English is bad too. Yeah. Salsa or samba? Yeah. That's right. tá um pouco fora do metrônomo, mas é um pouco complicado tocar esse jeito. One. This BPI. Train 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. No, that's nice, man. Thank you. Yeah, yeah, I understand. It's really cool.